quê? Fala, velho. Eu fui pego de surpresa. Tá pensando ainda? Ah, não, eu pensei que você ia falar primeiro, vamos aí. Não, isso daí nós vamos gravar depois. Ai, que tossição. Pô, eu fui pego de surpresa. Eu tenho que pensar alguma coisa. Vou começar pelo fim, que fica mais fácil. Olá, sejam bem-vindos, esse é o Boilermaker, eu sou o Jim Duran. Eu sou o Flávio Soares, o Bica, e na Alemanha, Baica. É verdade. Na Alemanha, Baica. Baica. Onde você nasceu na Alemanha, Baica? Olha, eu tenho um pezinho em Berlim, mas ao mesmo tempo eu ia pra creche na Finlândia, Noruega, sempre na parte chique da Europa. Claro, parte tranquila. Ah, não, a parte bonita. Parte bonita. Parte bonita. Você acha que eu vou falar que eu nasci meio latino? Não. É isso aí. Essa foi mais uma crônica do Bica. Voltamos no próximo programa. Ô louco! Segue a dica. A primeira dica foi dada pelo Silvio Passos. Silvio é presidente e fundador do Raul Rock Club, fã-clube oficial de Raul Seixas. Além disso, ele também é responsável por dar continuidade na divulgação e lançamentos da obra do Maluco Beleza. Raul deixou com Silvio seu famoso baú. E além de dar continuidade na divulgação da obra do Raul Seixas, Silvio também é gaitista e letrista da banda Putos Brothers Band. Então fica aí com as dicas de Silvio Passos. Tá todo mundo puto, brother. Alô, alô, Jim. Bom, você me pediu aí duas dicas. Eu vou falar de duas coisas, de um livro e um disco que eu tô. O livro eu tô começando agora e esse disco tá grudado no meu CD player aqui, eu tô ouvindo demais. É um álbum duplo do Peter Hamill. Ele é da banda Van de Graaff Generator. E ele tem um álbum duplo que vem com um DVD, inclusive, do show. Live at Rock Palast, Hamburg, 1981. Eu estou desbundando com esse disco aqui. O cara é muito, muito bom. Seria o equivalente ao nosso Arnaldo Batista dos Mutantes, né? Mas dizem isso, sei lá. Talvez pela diversidade musical do cara, pela viagem que ele faz e tal. E o livro é um livro que não tem edição em português. Tem uma edição em espanhol e em inglês, evidentemente, que é El Sonido de los Beatles, Memórias de Su Engenheiro de Gravación, Geoff Emerick e Howard Massey, com um prólogo do Elvis Costello. O livro interessantíssimo, assim, fiz uma leitura dinâmica, eu sempre faço isso, antes de entrar no livro eu faço uma dinâmica, né? Segredos, as memórias, como foi gravado, enfim, muito do caralho esse livro. Eu sei que tem um desse do Elvis, eu não tenho o livro ainda, mas eu quero ver se do Elvis são como foram as sessões de gravações dos discos do Elvis. É isso aí. Você está ouvindo Boilermaker. Pra falar sobre o quê? O que você quer falar, velho? Que tal quadrinhos? Quadrinhos. Gibis. Isso. Adoro gibi. Você sabe, eu tinha muito preconceitos com leitura de história em quadrinhos quando eu era mais novo, assim. Quando eu era adolescente, eu achava que história em quadrinho, cara, era uma coisa pra criança. Então eu deixei de ler muita coisa legal na época, porque eu era um babaca. Eu só comecei a ler quadrinho, mesmo assim, questão de uns 10 anos atrás, ou seja, dos meus 30 anos. Ah, eu leio quadrinhos desde criança, tanto que hoje eu tenho vício pela leitura foi por causa dos quadrinhos. Tanto que quando eu lia Marvel, quando eu era criança, você fala, Marvel, né, Homem-Aranha, sempre tinha referência a alguma coisa, a literatura, eles colocavam ali no rodapé da página. A tal frase, ser ou não ser, eis a questão. Aí tinha lá um sinalzinho do lado, asterisco. Você olhava lá embaixo, dita por fulano de tal em tal obra. Aí estimulava aí atrás, falava, pô, os caras colocou isso em quadrinhos, deixa eu procurar. Quem foi que falou isso? Quem escreveu esse livro? E eu leio de tudo, desde criança, desde o gibi da Mônica, que surgiu por aí. Mas qual quadrinho assim, preferido que você tem, cara? Pô, agora você pegou. Você só vai em pergunta na veia. Os preferidos assim, eu gostava do Fantasma, o Espírito que Anda. Como que é? O Espírito, segundo minha avó. Quem conhece a avó do Bico é a Dona Laura. Dona Laura, infelizmente, já não está entre nós. Essa hora tá no grande galpão do céu, capando um anjo pra fazer linguiça. Ela mesmo dizia isso pra mim. Isso aí. E era uma lenda viva da nossa adolescência. Era viva, inclusive, na época também, né? Era. Mas, além do Fantasma, Espírito que Anda, qual mais você curtia? Olha, outro que eu curtia muito foi o Demolidor. Tanto que tem a série na Netflix agora. Você curte a série? Mas eu não tive a oportunidade de ver ele em ação ainda, eu não assisti. Sabe como é que é, né? Esse dinheiro, pá, Netflix, não quiseram compartilhar comigo o negócio, pá. Olha, tô dando uma explicação fodida pra falar que eu tô sem internet e não tenho Netflix. Isso aí. Não tá pegando nada também. Só que o Demolidor, a trilogia A Queda de Murdock, quem poder ler também A Queda de Murdock, vai pirar. Você acha que é uma boa introdução ao personagem e ao universo dele? Não, é ótimo, porque o Rei do Crime, ele descobre a identidade secreta do Demolidor, que ele é um advogado cego. Matwin, tô falando com o sotaque europeu, Murdock. E aí ele faz de tudo pra destruir o cara. Curtiu o Justiceiro também? Acho que deve ter Netflix agora. É, Frank Castle, se não me engano, ainda não estreou até o momento. Você falou chique, Frank Castle. É o meu sotaque meu mesmo. Né? Ah, pensei que você ia mentir que era lá do outro lado também. Não. Apesar de eu ter nascido na Irlanda. Mas a inveja, hein? A inveja. Bicho, eu não tenho culpa, cara. Eu nasci na Irlanda. E como eu nunca te vi, tipo, quando eu ia pra creche na Finlândia? Porque de manhã. Você eu é era mais aquele velho pontinho que eu. Preto andando na neve com a lancheira. Você é mais velho que eu, cara. É, diz você. Não, sou. Você tá com 40 e todos, eu tô com 39. Não, mas meus documentos foram adulterados, eu sou mais novo. É isso aí. O que você me fala de Sandman, cara? Pô, Sandman, infelizmente, eu conheci ele muito tarde, infelizmente. Mas quando você conhece Sandman, você não quer mais sair do mundo dos sonhos, não. Você acha, infelizmente, cara? Eu conheci Sandman... Não, eu falo infelizmente pra mim, conheci ele tarde. Não, então, mas eu conheci Sandman tarde também, de idade, cara, e eu acho que... Eu conheci na hora exata, porque todo o referencial, todo o pano de fundo, toda a malha de tramas, cara, me ficou mais claro justamente por isso, cara, pelo fato de eu não ser mais um adolescente. É claro que... Isso tinha, tipo, você acumulou uma bagagem, né? Mas e aí? Bom, o Sandman é muito bom, meu. A história dos perpétuos é muito bacana. Infelizmente, eu não sou especialista em Sandman. Mas, pelo que eu li de Sandman, eu pirei no Morfeu. Você sabe mais do que eu de Sandman, que você tem uma coleção completa. Um dia eu cheguei depois na casa dele e tava aqui de Sandman. Ele tava me perguntando umas coisas, como é que fazia. Tá. E qual o seu perpétuo... Você tem um perpétuo preferido, cara? Olha, eu gosto do Destino. Eu sei porque ele anda com aquele livro. Aí o livro já me atrai. A Morte também é simpática, eu pegava. Não sei se ela é menor de idade, se ela for menor, não pegava não. Esperava ela fazer mais 1000 anos, aí eu pegava. eu acho que a Morte é um pouco velha. Agora o Sandman é top também. Eu gosto de Destruição, o Morfeu. Eu gosto de Destruição. Por que você gosta dele? Ele destrói tudo. Ele é muito nervoso. É justamente porque ele participa pouco. Ele foi embora, né? Ele não existe mais, ele abriu mão de ser um dos perpétuos e vive, tem uma existência calcada em arte, cara, basicamente. Ele tenta pintar, é um poeta, curte música, tem um cachorro legal, Barnabás. Tem Desejo, que é o irmão e irmã, né? Ah, os dois, né? É, o irmão e irmã que termina sendo uma puta sacanagem na vida do Morfeu, né, bicho? Na existência do Morfeu. Então, e a meu ver, cara, muito dos problemas que o Morfeu teve foi devido, foi influência do Desejo, ou da Desejo. Sempre tem alguém que faz a cabeça da gente. Pô, bicho. E tem desespero também. Desespero que a arma gordinha, que tem aquele anel em forma de gancho. E tem a gracinha de todas, né, cara? Que é Delírio. Delírio, que é a caçula. E eu esqueci o nome que ela usava antes dela se tornar Delírio. Porque ela se torna Delírio a partir de algo muito estranho que aconteceu. Eu acho que ela sofreu abuso. Dessa parte aí eu não posso falar com precisão. Eu li Sandman sempre em pedaços espaçados na minha vida. Eu nunca peguei ele, a série mesmo, completa. Ou então às vezes eu achava uma graphic novel em algum canto, eu pegava, igual Casa de Bonecas. Eu conheci Sandman numa revista antiga que tinha. Era a Vertigo. Onde tinha um personagem John Constantine ali, que era o Hellblazer. Tinha um outro muito louco também, que era no Velho Oeste, e o cara tinha tomado um tiro de lado na cara, que eu esqueci o nome. O Jonah Hex. E um dia, em um sebo, eu achei a revista Vertigo, peguei e tinha uma história ali do Sandman. Foi quando uma sociedade secreta conseguiu capturar o Deus dos Sonhos. É o começo. É o começo, e eles estavam analisando o capacete dele. Ele estava há 70 anos naquela redoma capturado, e eles não entendiam o que ele era ou o que fazer com ele. Ah, então eu peguei o começo, sem saber. É, o começo da publicação original, né? Finalzinho dos anos 80. Porque agora, há uns 3, 4 anos atrás, saiu o Sandman Overture, que é Sandman Prelúdio, que são 3 edições, foi lançado no Brasil, são 3 edições que explicam, que é anterior a tudo isso, que inclusive tem o pai e a mãe deles. Sandman Overture, que foi lançado aqui pela Panini, e só pra variar, Panini lançou o primeiro, o segundo, o terceiro volume, ela demorou quase um ano pra lançar, cara. Fiquei puto da vida. Tô vendo que só tem a Panini no Brasil, que parece que investe em quadrinhos ainda, que pega firme pra tentar deixar os fãs ali, porque o resto não fala de nada, só uma editora ou outra, infelizmente independente. É. Tenta. E a gente tem sorte ainda da internet. Agora, eu lembro quando eu era criança, eu passava férias em São Paulo, tipo, você chegava nas bancas de jornais, tinha uma parte toda de só quadrinhos, Super Aventuras Marvel, DC Especial, Almanacão da Turma da Mônica. O Almanacão da Turma da Mônica. Pô, eu curtia, cara. Eu também. A Mônica é feroz. Agora, um que eu curtia mesmo era Chiclete com Banana, aquela revista. Puta, lá. Bicho, Angeli, Glauco, cara. E Laerte. Los Três Amigos, adorava, cara. Aqueles personagens, a Rebordosa, os escrotinhos. Bob Cuspe, cara. Bob Cuspe, o nervo exposto. Puta, bicho. Eu sou um fã, confesso, do Angeli, cara. Amo de paixão o Angeli, o traço, o humor, a verve. Quando eu era moleque, eu gostava mais do Glauco, cara. Por causa do Geraldão. O Geraldão, o casal Neuras. É, o Níquel Náusea, cara. O Níquel Náusea. Não, só o Náusea acho que era do Fernando Gonzalez, né? Do Fernando Gonzalez. É. Ele tinha o Geraldão, o casal Neuras, tinha o Van Grog. É. O Van Grog tinha vários e tinha o Laerte também, que ele fazia os piratas, o Tietê. Puta, bicho. O Fagundes, o Puxa-Saco, os gatos. Era muito legal, cara. Nossa, aqueles quadrinhos, se alguém puder resgatar por aí, quiser mandar pra mim de presente, eu aceito. Isso. Chiclete com Banana. Manda aqui pra gente no Bodymaker, manda aqui no a Central do Vagabundo Iluminado, que ficaria. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, cara. Ah, apesar que aceitamos Fernando Gonzalez também. Níquel Náusea, com aquela barata flit que era viciada em inseticida. Porra, mas é isso que eu te falo, cara. Às vezes eu fico assim meio saudosista com essa época de que eu era criança, você era criança nos anos 80, que tinha toda essa gama de informação. Digo nos anos 80 porque tudo isso. Tudo não, mas a maioria foi lançada nos anos 80. Verdade. Mas a gente teve acesso real a isso mais nos anos 90 tal, e começar a entender talvez a partir de agora. Mas hoje em dia tem coisa legal também rolando, cara. Eu curto os Malvados, cara. Você já leu os Malvados do Dharma? Não. Porra, cara, é muito legal. Tem um Guilherme Infante, ele faz o Capirotinho. Ah, esse eu vi, o Capirotinho é muito bom. Um abraço aí pro Guilherme Infante, criador do Capirotinho. É uma puta de uma criação, cara. E salva, e tem um monte de situação. E me remete justamente a esse humor, cara, do Angeli, essa sacada do Angeli, cara. Que o Angeli colocava, porra, bicho, rala ricota, cara. Rala ricota? O Woodstock? O Woodstock. Porra, Woody. Vocês fumaram orégano uma vez, né? Pai, que cheiro de pizza é essa? Você tá fumando orégano? Não, não tô não, mas que cheiro de pizza é essa? É marguerita. Mas é, bicho. Quadrinhos nacionais, cara. Um que eu tenho certeza que você lia pra caramba, lia a exaustão, cara, que é o Carlos Zéfiro. Porra, se alguém tiver, eu aceito também. Há um número especial chamado Sogra Eficiente. Esse daí, pra mim, foi o top de todos. Como é que chama? Sogra Eficiente. Sogra Eficiente. A jovem casou, né, e foi pedir um conselho pra mãe. Olha, pro marido, eu não sei como se relacionar, não sei o quê. A sogra foi lá e falou, deixa comigo, eu vou lá. E fez todo o seu verso. E o cara louco, mas como é que você fez isso, sua filha? Não, vim para ajudá-la. Azeitou a máquina. Azeitou, lambetou, lubrificou, lambuzou, fez tudo que ele tinha que fazer. É isso aí. Então quem tiver Catecismo do Carlos Zéfiro, manda pra gente também. E era da Carreira na época, a editora. Era um carrinho de Fórmula 1 no cantinho. Olha o bico, bicho. Não, eu li ocasionalmente, sim. Aconteceu de cair na minha mão. Caiu na minha mão, peguei. Eu achei inclusive que era alguma encíclica, né? Fiquei com esse nome. É, Carlos Zéfiro. Carlos Catecismo. Zéfiro. Catecismo. Quem não leu o Catecismo, quem não viu, não sabe o que perdeu. Sabe outra coisa que eu curtia pra caramba? Heavy Metal. Heavy Metal. Que publicava o Manara, o Mobius. Fora essa, tinha outra também, que era aquela Animal, feio, forte e formal, que tinha o Peter Punk, tinha o Hans Xerox e tinha o Edmundo, o porco, que ele fazia de tudo pra não morrer, ele só pegava os porcos e engordava as esposas dele pro fazendeiro matar, enquanto isso ele era magro igual um pau. Puta, tem um personagem, eu não sei, mas é dos três amigos, cara, que era o Rock Hudson, que era um casal não, gay. Os cowboys gays. Os cowboys gays, é. Só que era de um outro autor lá. Não, então, é desse do Glauco, do Laerte. Se não me engano, acho que é do Laerte, cara. Rock and Roll são os cowboys gays. Eu lembro deles, mas eu só não lembro de quem era. Era legal, cara. Falando isso, uma vez, ó, quando você tem a oportunidade de falar com seu ídolo, também é fogo. Uma vez cismei de entrar pro Santo Daime, anos atrás. Na verdade, queria tomar o chá, né? Aí tinha uma página na net. Eu peguei, entrei lá, vi a foto do cara, contato, Glauco, né? Peguei. Liguei. Eu falei, olha, eu gostaria de entrar pro Daime. Eu tenho interesse em conhecer. Só que eu não falei que era com intenções escusas, né? Malandragem pra tomar o chá. Aí quando eu olhei a foto do cara bem no site, assim, eu falei, peraí, eu conheço você. Você não é o Glauco de Los Três Amigos? Eu sou seu fã, o Geraldão, não sei o que. Esqueci do Daime. Só comecei a falar dos personagens. Ele, não, bacana, tudo. Mas e o Daime? Não, não, a gente fala sobre isso depois. Isso, aquilo, é demais os quadrinhos. Eu gostava dos três amigos, você, o Angeli, o Laerte, tudo. Ele, não, tá bom. Não, não, legal, você é um fã. Ó, tá bom, sua entrevista agendada pra tal dia, tal lugar. Você foi na entrevista? Eu não, só de falar com o cara já valeu pelo chá. E outra coisa que eu fiz, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu fiz uma coisa uma vez. Boquete. Não, isso eu nunca fiz, não. Só em Capivaras. A minha ex-mulher, ela morava próximo do estúdio do Maurício de Souza, em São Paulo, na Lapa. E ela tinha um gato, o gato morreu. A minha enteada na época viu, né? Eu falei, ó, eu vou enterrar o gato. Eu fui no jardim do condomínio, fui enterrar o gato lá. Ela, não, aqui não, chorava, aqui não, pai. E eu andando com esse gato morto pro São Paulo, pra todo canto. Andando pela Lapa, até que eu falei, aqui, filha, em frente do estúdio Maurício de Souza. Ela falou, aqui que faz os gibis, né? Eu falei, é, se a gente enterrar aqui, ele vai pra turma do Penadinho. O Maurício de Souza vai aceitar. Que legal, pai, enterra aí. Enterrei lá de qualquer jeito, saí correndo com ela. No outro dia eu passei lá, tava uma carniça e um povo bravo, que o Maurício de Souza não discutia isso. Vamos fazer chegar até... Não? Até ele eu não digo, mas a Mônica eu acho que escuta. Eu acho que ela vai pegar o Sansão e te visitar. Ô louco. Ah tá, né? É. Igual saiu um meme aí. Ah tá, né? É. Com a Mônica. Ah tá. O, falando em Maurício de Souza, cara, tem. Eu não sei onde é que estão meus quadrinhos, estão aqui embaixo. Você viu essa coleção, essa graphic novel? Cara, eu acho que essa sacada do Maurício de Souza de deixar outros artistas usarem os personagens. Eu tenho foi aqui. Demais, cara. Porra, fui, cara. Eu tenho poucos aqui. Eu tenho o Louco Fuga, feito pelo Rogério Coelho. Que esse daqui, velho, eu queria que o Pensador Louco desse uma olhada nisso daqui. Que é linda, a história é linda, é poética, as imagens, cara. Eu acho que o Pensador ia curtir. E é uma reinvenção também dos personagens, né? Sim, sim, sim. A ótica de outros autores. Você tem esse Turma da Mata. Que porra, Turma da Mata, o Jotalhão, que não sei o quê. Jotalhão. Eu tenho Mônica aqui. Eles estão meio violentos aqui na capa. O Jotalhão tá musculoso. Eles estão parecendo os Vingadores. Para a Tartaruga Ninja também. O Tarugo de armadura. É, então. Rapaz. É punk. A pegada é forte. Mônica Força, da Bianca Pinheiro. Que a Bianca Pinheiro, ela faz um quadrinho chamado Beer. Que é esse cachorro do inferno que fica latindo. É o Bidu, do Maurício de Souza. É a vingança. É a vingança. Cara. Já que você interrogou gato lá pra turma do Penadinho. Foi você que interrogou, pra... cara. Não, fui eu, né? Mas é o Maurício de Souza falando nesse exato momento. É. Ela faz esse Beer, que é um urso e uma menininha. Eles são amigos, cara. É uma história super bonita. Essa daqui eu quase chorei. Você ainda chora? Há espaço no seu corpinho para sentimento, lágrimas? Dizem que sim. E o primeiro que eu li foi justamente esse Mônica Laços, cara. Que puta que pariu, bicho. Isso daqui tem uma história linda também. O Cebolinha pede o Floquinho e eles saem pelo bairro procurando, cara. E eu faço. Afinal, a cabeça daquele cachorro é de que lado? Do lado de dentro. E o Cebolinha uma vez caiu lá dentro. Tem um universo. Tem, é igual a. O louco já saiu de lá de dentro. É igual a maleta do Gato Félix. Ah, é mesmo? Tinha tudo lá dentro. Tinha. Daquela maleta. É quadrinhos aqui, eu acho que só tem mais esse, cara. Daí tem. Dessa coleção só tenho esses. E assim acaba o segundo episódio do Boilermaker. Espero que você tenha curtido e relaxa. O papo vai continuar no próximo episódio. Até mais.